de curtir e conhecer as relíquias e preciosidades do passado. Vindas direto das profundezas do calabouço do castelo do Príncipe Negro Retrô. Agora chega junto e a saudade vai começar a rolar por aqui. Adeus, Janira, vou calar a lira agora. Já é tempo e sem demora, é preciso que eu me vá. Edilson, por Deus, sorria, não me mate assim de pena. Lenço branco longe a cena, pra que eu possa caminhar. Eu vou levar por esta vida fora. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Bianca, nossa amiga Bianca Coif com a gente. Pra Márcia Bronze, a Kelly Design Fechadas com Redrô. Tá só as patroas do lado, Johnson. Ninguém se mete. Beijo, amor. Chegado o dia e hora e meia já se faz. Por Deus, não chore, mostre o seu melhor sorriso, pois assim vai ser preciso pra que eu possa ir em paz. Príncipe Negro. A nossa amiga Kelly, aqui no Retrô também. Obrigado, Kelly. A mulher do pescado tá na área. Eu vou levar por esta vida. Será? Fora. A dor de ter que te deixar agora. Bora, meu parceiro Cláudio, lá no quintal, tá aqui com a gente. E a primeira dama. Pra ver contigo a aurora mais serena. Por Deus, Xanira, eu te juro, eu não queria. Mas já é chegado o dia e hora e meia já se faz. Por Deus, não chore, mostre o seu melhor sorriso, pois assim vai ser preciso pra que eu possa ir em paz. Saudade! Edielson tocando pra vocês. Bomba de tubarão! Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. No lugar que era de encontro, só encontro, desencontro. Satisfação receber o amigo Sérgio Cigano com a gente. Assessor da Amada Maravilha, dos amigos da SBT. Visitando Belém, visitando o Retrô. Esteja à vontade, obrigado pelo carinho, tá? Sérgio Cigano, um abraço, meu irmão, obrigado. Curtindo festa de aparelhagem, curtindo o Retrô. Meu amigo Palito com a gente também, lá do Estrela do Norte, curtindo o Retrô. Abraço, mano. Fica à vontade aí, você e sua esposa. Satisfação revê-lo. Alô, Palito! Sempre a mesma hora, aquela hora. Sábado tem lançamento, né? Vamos superar, que é isso? Estrela do Norte, sucesso. Dos abraços, só ficou entre os meus braços. Diz amor. Aqui. Cadê você? Estamos aqui. Você que já não vejo mais. Aqui no balé. Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais. Segunda-feira que vem tem Florentina. E um detalhe, gente, segunda-feira na Florentina, as mulheres não pagam a noite toda mesmo. Que vai dar de mulher amanhã, segunda-feira, aliás, lá na Florentina. E as meninas sem freio vão estar com a gente. Volto sempre a mesma hora, aquela hora. Bora, Raimundinho! Combinada pros abraços de nós dois e dos abraços só ficou entre os meus braços. Diz amor, cadê ela? Cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Cadê você que já não vejo mais? Eu procuro mais. Cadê você? Cadê? A onda agora é retro. A onda agora é retro. A onda agora é retro. Olha, Edilson e Edilson. Príncipe Negro Retro, com os DJs Edilson e Edilson. Sexta-feira de Butiquim Pop Show. Príncipe Negro Retro e o Furacão Sonoro, todo mundo vai pra lá. Eu fiz de tudo para não te perder. Bora, Clay. Eu fiz de tudo para não me deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Nosso amigo DJ Ângelo, saudade, curtindo o retrô. Bacana que o cara contrata o DJ e ganha um dançarino, né, meu? Abandonar tão só sem o teu carinho. Ainda com a gente, grande amigo DJ Nil, saudade, que fez a sua brilhante participação com a gente aqui no retrô. Grande profissional, que tem o respeito e o carinho do Edilson Edelson. Pela noite escura. Meus amigos do Reprise, saudade com a gente. Abraço, obrigado, hein? Lá do Imperial, também lá do Norte Som. Estou à vontade. Chorar, minha dor. Obrigado, meus amigos da Kombi da Saudade com a gente também por aqui, curtindo o retrô. Estou à vontade. Valeu, hein? Não somos o maior, nem o melhor. Somos simplesmente o som da galera. Príncipe Negro. E amiga Socorro aqui com a gente. Toda a comitiva lá do Imperial. Curtindo o retorno. Obrigado, Socorro. Meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Bora, meu parceiro Beto, homem do carro solto aqui com a gente. Sem o teu carinho. Nosso amigo Alencar, o Marcos e o Douglas com a gente do retrô. Valeu. Todo nosso amor. Tão só pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Olha a paradinha! Príncipe Negro Retrô, a maior viagem de todos os tempos. Príncipe Negro. Ouça esta canção, te peço amor pra não chorar. Distante, bem distante de você, um dia eu vou ficar. Às vezes quando está comigo, você briga sem motivos e não quer parar. Oh, oh, oh. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe. O César e o Fábio com a gente. Curtindo o retorno, obrigado, César. Você me chama de bandido. Alô, Galetinho! São coisas que não vão resistir. DJ José, na próxima quinta, na casa de shows, centro histórico. Esse é sucesso, quinta-feira, valeu, garoto. Bandido. É o peludo amarelo. recebendo com a gente o meu grande amigo DJ Dalto, pretinho da saudade, do Pop Saudade com a gente. Meu amigo DJ David, lá do Siqueirão. E nosso amigo Rafinho, Rafinha, das redes sociais do Siqueirão. Eu faço bora, Rafinha. Segredo do amor, todo. Meu amigo Valdinho tá aí com a gente também, tá? Aqui pro Siqueirão, valeu. Alô, Valdinho! Você destruiu minha vida e feriu meu passado, futuro e presente. Por isso vou partir de uma vez, porque sei que ficando é um sofrimento. Oh, oh, oh. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido, são coisas que não vão resistir. Não. La, la, la, la, la, la. Bandido. Alô, DJ Edielson, é só rola o som, traz o som, deixa acontecer. Edielson. Edielson. Hoje eu sou obrigado a beber outra vez. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Jânio, com a gente curtindo o Retro. E assim de cara limpa não vou aguentar. Vejo a mulher que eu amo nos braços de outro, trocando carícias e eu quase louco. Vou tomar um porre pra desabafar. Príncipe Negro. E cada noite que ela dorme com ele é mais um golpe profundo em meu coração. Meu amigo Zezinho da Regional, aqui com a gente, o rei dos periquitinhos. Nada melhor que um litro de cana, remédio indicado pra curar a paixão. Seu amigo André Considerado e a sua princesa Priscila estão com a gente. De arrancar do peito a desilusão. Esse amor destruiu minha paz. Estou amargurado e apaixonado demais. E a nossa amiga Deise Fugitiva tá aqui com a gente no Retrô. E cada noite que ela dorme com ele, ai, é mais um golpe profundo em meu coração. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama, nada melhor que um litro de cana, remédio indicado pra curar paixão. Bora, cumprido! E casco abacaxi. É a solução. Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. Esse amor destruiu minha paz. Estou amargurado e apaixonado demais. Estou amargurado e apaixonado demais. Estou amargurado e apaixonado demais. Eu preciso esquecer as maldades do mundo e da vida. Esquecendo alguém que inventou no meu peito a ferida, que machuca minha alma e maltrata meu corpo inteiro. Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro. Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro. Quero tanto encontrar o amor que ando procurando. Nosso amigo Grilo na área, curtindo Retro, olha aí, Jones. E rever no horizonte esperanças e sonhos voltando. E provar a mim mesma que mal de amor é passageiro. Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro. Saudade, ou saudade me mata primeiro. Eu vou buscar parceiro Fábio da Pedreira. Vem agora. No sul, no centro, lá no norte. Veja, amor. Ninguém vai me fazer voltar porque eu sou mais forte. Esse é o Grilo. Vai me fazer voltar porque eu sou mais forte. Eu preciso enxergar de uma vez o lado bom da vida. Eu preciso esquecer essa dor que me fez tão sofrida. Sei que vou encontrar um amor mais puro e verdadeiro. A saudade, ou saudade me mata primeiro. Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro. Eu vou buscar a minha sorte no sul, no centro, lá no norte. E ninguém vai me fazer porque eu sou mais forte. E ninguém vai me fazer voltar porque eu sou mais forte. Eu preciso enxergar de uma vez o lado bom da vida. Obrigado aos amigos lá do Bar do Valdo com a gente também. Curtindo o Retro aqui no Bolero. Que me fez tão sofrida. E assim? Sei que vou encontrar um amor mais puro e verdadeiro. Bora, galetinha. Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro. Cielo Paraíba na área, abraço, meu garoto. Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro. Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro. Nosso amigo DJ Mil Grau, Edielson, com a gente por aqui pelo Retrô também. Viajando no tempo. Bora, Mil! Querendo me encontrar, eu guardo uma rosa amarela só pra lembrar você. O mundo devia parar quando você voltar. Príncipe Negro. O que é que eu faço desta saudade? Um abraço, John, com a gente também. E os pop heads do Guamá. E ajuda no tempo. Olha o Retro! O que é que eu faço desta saudade? O que é que eu faço desta saudade? Príncipe Negro Retrô. Bora, orelha. O que eu faço desta saudade? Príncipe Negro. O que eu faço desta saudade? A onda é Príncipe Negro Retrô.

viver sem chorar. Essas mentirinhas tolas não são minhas, formam meu castelo, mesmo grande e belo, onde eu fico esperando, só por ti esperando. De mentirinha eu afasto a solidão que a tua ausência deixa. De mentirinha alegro o meu coração, que de mentirinha não se queixa. De mentirinha não se queixa, que de mentirinha não se queixa. Obrigado, Lene, e as princesas do Retro, um beijo, valeu. Essas mentirinhas tolas não são minhas, formam meu castelo deslumbrante, belo, onde eu fico esperando, só por ti esperando, onde eu fico esperando, só por ti esperando. Príncipe Negro Retro. A onda agora é retro. Pense bem, estou pedindo pra ficar aqui. Você não sabe o que é amar, não sabe quanto vou sofrer. Veja bem, eu falo por meu coração. Não quero mais a solidão, não posso viver sem você. E o céu por testemunha o quanto amei você. E se hoje ama outro, o que vou fazer? Eu só quero ver se vai esquecer todo este passado lindo. Príncipe Negro. E o céu por testemunha o quanto amei você. E se hoje ama outro, o que vou fazer? Eu só quero ver e vai esquecer todo este passado lindo. Os brothers Edilson e Edielson. Príncipe Negro Retrô, a primeira aparelhagem retrô do Pará. E o que será do nosso mundo? Beleza, um abraço com muito carinho. Nosso amigo Mauro e a Mila Siqueirão com a gente, curtindo o retrô. Seja à vontade. Obrigado, Mila. Obrigado, Mauro. Só valeu. E assim! E o céu por testemunha. Bora, anjo da voz! Quanto amei você. E se hoje ama outro, o que vou fazer? Eu só quero ver. E aí, Leandro? Se vai esquecer. A moça pega super fânico com a gente. Tá aqui no Paulero. Num conto de fadas, um carpinteiro, sozinho e sem nada, também sem dinheiro. Lá vai ela. Amava a princesa linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Mas um dia ela passou sem nada saber. Quando viu, logo amor, com ele foi viver. esse carpinteiro. Um abraço, empresário Max, com a gente, sua esposa Kelly. Você é princesa. Curtindo o Retrô, viajando no tempo mais uma vez. Valeu. Próximo sábado tem Bode Bode no Guamá, minha gente. É o Príncipe e o Furacão Sonoro. Vamos lá. Diga, meu benzinho. Andresa Chocolatinho, um beijo, meu amor. E com todo carinho. Aí, o Gil dos Jurunas, olha o homem. Obrigado, Socorro. Nossa amiga Socorro do Imperial, Socorro, rapaziada. É do Norte Som, saudade, abraço com carinho, tá? Diga, meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. Um abraço, Júnior Angra com a gente. Mano, Heitor Brabo, Daniel, Macaco, família Cachaça e Peso, valeu. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Príncipe Negro. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Nas mãos um nervoso e um choro querendo explodir. Chora não, bebê! Por isso eu lhe peço que bora, Breno, pressa, me aperte, me abrace, não vá me deixar. Aí é papai do ano. É triste a noite, aqui eu não posso sem você ficar. Alô, doutor Malaco! Pra quem não sabe, esse é o pedido do Dr. Malaco, saiu daqui dos irmãos Edilson e Ediel. Saudade que fere e mata naquele abraço. Lá em Salinas. Pega leve, galetinho. Aqui ainda vai vendo peso, né? E nos travesseiros, seu perfume gostoso. Tô devendo, né? Ainda sinto. Né, patroa? E na cabeceira. Tô conto desse homem, né? Sorrindo e de eu só. As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos. Bora, Macaco! Galetinho, rasga a parada na parada, bora! Na cama, e a segurança, bora, patroa! Se você vai mudar. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é... Marcelo Cláudio e Alex. Aqui eu não... Homem do melhor sushi de Belém. Tá comigo. Fala, Cláudio! DJ que coloca a galera pra dançar, DJ Edielson. Só você não entende. Olha só, Edielson, com a gente nosso parceiro Tombo de Marcas. Ali do outro lado, entende. Sua esposa Nelly. Pessoas que vão no coração dos irmãos Edielson e Edielson também fazem parte do nosso círculo de amizade. Você tá muito distante. Vocês são do coração, são aqui do time, aqui pertinho, né? A área de vocês é essa aqui. Só você eu vou amar. Olha a Kelly por lá também, Jels. Passa o banco. O amor é a empresária Kelly agora. É puro e sincero. DJ Nil. Nil, saudade, a esposa. Obrigado pelo carinho. Grande profissional. Estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Bora, Márcia Bronze. Eu te amo. A Bianca com a gente, a Kelly Design. Olha as meninas aí. Pra esconder. Eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. Luciano do Grupo Líder, com a gente no Redrão, beijo meu amor. Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você eu vou. Seu orelha velha guarda. Só você eu vou. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Eu te amo. Não tenho motivos pra esconder. Eu te amo. Grita. E pro mundo inteiro eu não, geme. Ai. Que me prende, me prende. Príncipe Negro Retrô. Bora dançar coladinha, senhora. Na Florentina, gente, é segunda-feira. Agora! Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Te via nos meus sonhos, nitidamente assim como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nem o destino marcou nosso encontro aqui. Te procurava, te desejava. Som do Retrô. Uma explosão de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo, é bom olhar e te ver. Alô, Kimberly! Alô, meu amor! Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Meu parceiro DJ Marcos, a febre de Belém com a gente. Obrigado, Marcos! Nitidamente assim como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nem o destino marcou nosso encontro aqui. Edilson. Duas pessoas que se desejam. Edilson. Se procuram, acabam se encontrando. Príncipe Negro. Você sonhava com esse encontro. Um encontro casual, né? Há tanto tempo que ao primeiro olhar você me amou. Explosão de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo, é bom olhar e te ver. Duas pessoas que se desejam. Obrigado, Maicon! E se procura. Meu amigo Júnior com a gente, está no Retrô também. Acabam se encontrando. Como a roupa neblina que corre no ar. Calha, Edilson. Quando a saudade dá em cima, não escolhe. Ricardinho ostenta com a gente no Retrô. Um abraço, um jogador. Ele é a primeira dama, valeu. Confirmado do Retrô a bordo, né, bem? Desce o luar pela chuva que cai devagar. Só sei do jeito que está. Eu sei que não vou aguentar. Volta pra mim. DJ Nego, saudade. Aqui com a gente, obrigado, Nego. Coisas que a gente se esquece, se tem que lembrar. Amor que pode machucar. Um abraço, seu Ursa, com a gente. O rei do marisco na pedreira. Tá no Retrô. Alô, Nájila. E as meninas sem freio. Seu Urso é a primeira dama com a gente, não é isso? Só valeu. Dali, Príncipe Negro Retrô. Só sei do jeito que está. Eu sei que não. Meu amigo Cristiano, vai na guarda do Príncipe. Lá do comércio, abraço, tamo junto, valeu. Olha o farol pra por aqui, meu irmão. É? Tudo que eu disse é mentira, não vale ser lá. Coladinho, né? Boa orelha. Não me olha assim desse jeito. Meu bem, ninguém é perfeito. Nem tem porquê. Valeu, Grilo. Valeu, Grilo. Aí o Rebelde. Que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta, pra nunca mais. Amo você. Bora, maestro, vai. Fala comigo, não faz mistério. Falando sério, com você eu vou fundo pro que der. Da porta pra nunca mais. Amo você. Meu amigo DJ Nego com a gente. Nosso amigo Rogério vai deixando. Abraço, um carinho, só valeu. Meu parceiro Tom Multimargas. A sua princesa Nelly. E mais uma do Retrô. Esteja à vontade. Já chegou novidade pro Círio, né? Tô sabendo. Sendo Real Aventura, amigo de todas as ondas do Edilson, do Gelson, do Rebelde, do Príncipe. Tamo junto, hein? Sei que errei. Precisando das suas sacadas, toma. Foi tanto assim. Tente entender, dê uma chance a mais. Eu e você. Joinha! Nos olhamos.